Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 10. Amo você, você sabia? Sim, e eu amo você. Você sabia? Eu estou começando. Eu estou realmente começando. Bom,